Boa noite, esse é o primeiro podcast da revista Maquiavel, uma revista eletrônica de política e ideias. A gente tem trabalhado desde o começo do ano, mais ou menos, com algumas matérias esporádicas. Agora, nos últimos 4 meses, tem se dedicado a trabalhar mais com edições bimestrais, sempre com reportagens, com ensaios, tentando uma cobertura de fôlego das questões políticas. Aqui no podcast, a ideia é fazer mais uma conversa, um tratamento coloquial dessas questões e sempre mudando os convidados, sempre com os colaboradores que estiverem disponíveis para tratar disso no dia. Bom, eu nem falei meu nome é Duane Ribeiro, sou jornalista e os outros podem se apresentar, cada um por si. João? Meu nome é João Santos, eu sou um dos colaboradores que não colabora em porcaria alguma na revista, mas por algum motivo ainda participo do projeto aí, estou junto. E eu sou professor de teologia, moro em Manaus, e até recentemente eu era o reacionário do grupo, até que eu percebi que a direção que a direita está indo não é exatamente uma que eu quero seguir. Mas, de qualquer maneira, a gente vai entrar nisso mais pra frente. Isso foi apenas um teaser. Quem agora? Nicolas? Nicolas, Mônica? Bom, meu nome é Nicolas, eu sou formado em jornalismo, moro em Brasília, atualmente não trabalho com jornalismo, exceto nesse projeto paralelo aí, né, da revista Maquiavel, onde eu sou um dos editores e tenho buscado colaborar aí nessas análises políticas, né, nesses momentos conturbados em que vivemos. E espero também participar mais desses podcasts, né, colocando essas análises, né, esses comentários que a gente tem a fazer e transformar isso num bate-papo, né? Discutir política não precisa necessariamente ser uma coisa chata, nem briga, né? A gente pode discutir de uma forma mais inteligente um pouco, né? Modéstia à parte. É isso. Pode brigar também, só um pouquinho. Claro, claro. Por que não? Mônica Marques, poeta. Oi, eu me chamo Mônica, como disse Duane. Eu sou formada em filosofia, poeta e faço parte do grupo de editores da revista Maquiavel. Bom, eu fiquei responsável aí pela próxima edição, que deve sair nos próximos dias. E eu espero que vocês gostem. Próximo. Gostei da música do filme. Meu nome é Gilberto Júnior. Eu estudei economia nos idos de 92, 94, mais ou menos. Atualmente de bacharel em filosofia, estou terminando uma licenciatura, doendo demais. Poxa, estou muito contente de estar aqui, eu espero poder contribuir. Também tenho escrito muito esporadicamente na Maquiavel e o fato dela ter virado bimestral ajuda bastante, porque uma das coisas que a gente hoje precisa, penso eu, é justamente ter condições de uma reflexão um pouco mais profunda, refletida sobre as coisas que acontecem, porque está tudo muito rápido, né? E a superficialidade acaba deixando a gente passar várias coisas. Então, basicamente é isso. Muito obrigado por estar aqui com vocês. Vamos que vamos. She's for freedom. I can't handle this. When freedom rings, answer the call. On your feet, stand up tall. Freedom's on our shoulders. USA! Enemies of freedom. Face the music. Come on, boys, take them down. President Donald Trump knows how to make America great. Deal from strength or get crushed every time. Devem saber, pelo menos que estão interessados nesse podcast. Ontem aconteceu uma grande surpresa, pelo menos a imprensa tratou nas manchetes no dia seguinte como grande surpresa, da eleição do Trump, que causou pelo menos um grande efeito no Brasil, que foi tornar o João esquerdista. Então ele podia abrir, fazendo esse depoimento de conversão. Eu tive um chilique ontem de manhã. me deu um faniquito sobre, sobre a direção da direita, que, na verdade, é mais uma preocupação que vem montando, pelo menos, nos 2 anos, 3 anos. Toda conversa de direita ou esquerda, ela é contextual, né? Não é possível pegar uma posição que é objetivamente direita ou esquerda, né? Você está direita ou esquerda em relação a outras pessoas, outros movimentos, outras ideias. E o Brasil sempre teve, em termos econômicos, eu acho, né? E em termos políticos, eu acho uma direita que não se definia por ideias. Eu acho que é uma direita que sempre se definiu se dizer de direita, né? Queria se dizer socialmente tradicional, ter uma guinada mais autoritária, quem sabe. Eu acho que é relativamente recente, né? Que vem ganhando mais espaço uma posição mais liberal no Brasil, que acaba sendo a direita brasileira. O meu problema é que eu acho que a conversa toda de direita e esquerda saiu desse eixo liberalismo, socialismo, saiu desse eixo, até falando de questões de liberdade ou não, e está virando cada vez mais uma discussão sobre identidade, está virando cada vez mais uma discussão sobre poder, de fato, nu e cru. Então, por exemplo, quando a gente vê nas Filipinas o Duterte ascendendo, quando você vê na França a Frente Nacional ganhando espaço, quando você vê a eleição contestada na Áustria, né? Quando você vê o referendo, né, sobre o acordo de paz sendo rejeitado na Colômbia, e você vê no Brasil a popularidade do Bolsonaro e agora o Trump sendo eleito, a direita que ascende, né, não é a direita liberal, não é a direita pela qual eu torcia e da qual eu me via como membro, né? A direita que ganha espaço é essa direita populista, e a direita populista, ela tende a ser uma direita que é truculenta, uma direita que tenta ganhar espaço, né, tenta conquistar o coração das pessoas, apelando para esses piores instintos. Então, eu meio que me vi forçado a me desligar, né, dessa identificação como alguém de direita. Porque se dizer de direita hoje, né, é se colocar ao lado, né, dessas forças que, infelizmente, assumiram essa posição, já que a velha direita mais liberal acabou perdendo seu espaço completamente. João, você falou aí no meio que é uma questão de identidade. Depois você falou de poder puro, mas primeiro você falou identidade. Quando você fala identidade nesse campo da direita... Racismo. Mas é no mesmo sentido. Porque a gente também fala de uma esquerda identitária, que é a esquerda, pelo menos, com mais capacidade de disseminação hoje, é a esquerda identitária. É a identidade no mesmo sentido, de um lado e do outro? Não. O que você acha? Não. O mesmo objeto? Eu deixo focar dessa maneira. É que nem aquela velha discussão, né, que sempre as pessoas ficam muito agitadas, né, de se o branco pode ser racista, se o negro pode ser racista, né, de que quando você vê um branco sendo hostil contra negros e pessoas de outras etnias, isso é racismo, e aí pessoas vão dizer, mas o negro também é racista, né? E aí sempre diz, não, porque racismo não é uma questão de sempre comportamento pessoal, ou se você tem antipatia ou não, né? Racismo é uma coisa sistêmica, racismo é todas as partes interligadas, né? E que a sua hostilidade pessoal é um pedacinho disso, né? Bom, boa, você já é de esquerda faz tempo, eu nunca vi alguém de direita dizer isso, cara. Não, mas a gente existe. O João não diria isso antes. Ele não diria, realmente não diria isso antes. Isso foi um aprendizado dos anos recentes também. Não, não foi. Peraí, anos recentes não. O João, quando a gente se conheceu, sim, eu não teria dito isso. Mas eu acho que não foi também uma coisa de semana passada decidir a falar de racismo dessa maneira. O problema é, então, o que a gente vê nos Estados Unidos, o que a gente vê na Europa, né? Isso aqui é o clichê, isso aqui eu não estou dizendo nada de original. Né? A gente vê brancos votando e conscientemente votando como bloco étnico. Né? Quando você vê, por exemplo, eleições racialmente muito polarizadas, né? Como nos Estados Unidos, que, por exemplo, os negros votam 90% para Obama, né? Latinos votando 70%, 80%, né? Para o candidato democrata. o que nós vemos são... isso aqui é uma coisa que faz assustadora, né? Não são apenas demagogos, não é a gente que nem, não é essa gente que nem Ann Coulter e outros que vão estar incitando pessoas a votarem no candidato branco, pró-branco, né? Mas são também intelectuais, né? Eu não sei se vocês chegaram a ler um artigo no Claremont Review of Books, é um artigo de autor anônimo. O autor assumiu o nome de um herói da República Romana, Publius Decius Mus. E o nome do artigo, né, traduzido, seria A Eleição Voo 93. Né? O Voo 93 é um dos voos do 8 de setembro, em que os passageiros roubaram, né, a cabine do piloto e derrubaram o avião para que ele não caísse, né, em um lugar de atentado. Então, não é um dos aviões que entrou na... E está dizendo basicamente que nessa eleição os brancos estão na posição dos passageiros dos aviões do 11 de setembro. De que a esquerda são os terroristas que roubaram nosso país e nós temos que arrombar a cabine. Pode ser que o avião vai cair, pode ser que isso não consiga, mas temos que pelo menos tentar. Né? E a lógica é o quê? Esse autor explicitamente diz isso numa das publicações mais respeitáveis da direita. Ele disse, demograficamente o Partido Republicano está morrendo. Porque nosso eleitorado é velho e branco. E se entrarem mais imigrantes, né, isso vai acelerar a mudança demográfica a ponto de que nós não vamos ter mais viabilidade eleitoral. Ou seja, não é uma questão apenas, né, de que eu sou branco, eu não quero que esses negros mexicanos recebam o Bolsa Família ou coisa assim. Não, é explicitamente eleitoral. De que eles votam diferente, portanto tem que ter menos deles e mais de nós. O João, e isso é uma coisa que eu não vi antes. Isso aqui é uma coisa que a gente viu na história americana nos anos 60. Isso aqui é uma coisa que existiu na história americana. Mas durante a minha vida, eu nunca vi pessoas falando assim explicitamente. E, de novo, não são os racistas da Ku Klux Klan, não são pessoas que... não são jornalistas populares. São autores escrevendo nos periódicos acadêmicos da direita. Isso aqui, para mim, é inacreditável. O João, deixa eu só fazer um adendo, porque engraçado, curioso, talvez, que historicamente esse pessoal que elegeu Trump no poder, eles não votavam antes, né? A minha percepção. Era aquele cara que era justamente contra o governo, que se fechava na casa dele, era a favor do porte de arma, da autodefesa. Eu não gostava do governo, odeio o FBI, até tem aquele estereótipo mais interiorano, inclusive, que o cara quer o direito de fazer sua bebidinha ilegal lá e comercializar com os vizinhos, ele quer uma vida sem governo. E de repente os caras peso, assim, tudo bem, é estereotipado. É o redneck, né? Mas de repente esses caras em peso votaram no Donald Trump. Isso foi um fato também que eu acho que deveria ser destacado, porque historicamente eles estavam afastados, né, do poder. Né? Isso é uma coisa, Gilberto, que até antes de começar a gravação, a gente já estava conversando sobre isso. Né? O Nicolas, que até agora está calado, né? Mas o Nicolas tinha levantado, né, ontem. Então não escuta aqui. Que a culpa da eleição do Trump eram os isentões, né? O problema é que é o povo que não foi votar, ficaram em casa, e é por isso agora o Trump conseguiu, né, pegar a presidência. Então, mas esses caras geram... Trump eram isentões também, né? Assim... É justamente isso, né? Geralmente pessoas... uma das críticas mais frequentes ao sistema eleitoral americano, né? A primeira seria o colégio eleitoral. E eu concordo, o colégio eleitoral é horrível. Mas a segunda reclamação mais frequente é de que o voto nos Estados Unidos não é compulsório. Né? Você pode votar se quiser, se não quiser, vai e fica em casa. E não há feriado no dia da eleição, o voto é inteiramente voluntário. Né? Você não vota se deixar de votar. João, só fazer um adendo. João... Só fazer um adendo aí. Quando você fala da questão do colégio eleitoral, é uma questão que eu acho que passou um pouco despercebida. Eu não vi isso sendo abordado de uma forma tão eloquente. A Hillary ganhou a eleição. Não, mas eu tava chegando a ter mais votos válidos do que o... Ela diferença teve 200 de menos mil de um votos milhão. A mais. Ela teve 200 mil votos a mais. É. Eu vi isso como piada, né? Falando que aqui, se tivesse isso, porque o Aes perdeu por 7 milhões e fez o impeachment. E imagine se fosse no Brasil que, lá, que perdeu por 200 mil. Eu só vi como piada, realmente ninguém falou muito disso, não. E ela ganhou por 200 mil, né? É. Mas isso já aconteceu antes, no caso do... Contra o Bush, não foi assim? É, contra o Bush foi assim. O Bush em 2000, ele ganhou o colégio eleitoral, mas perdeu o voto popular. A questão do voto nos Estados Unidos é a seguinte, né? Grande reclamação dos democratas é que os negros não votam nas eleições, eles ficam em casa, os jovens universitários, né, os eleitores, críticos, o povo que ia votar no Bernie Sanders não foi votar na Hillary, tem que fazer o voto obrigatório porque o povo está muito isentão. Né? A isentonice do eleitorado americano é o que salva os democratas. Né? Porque se você pegar todos os negros e mexicanos, estudantes, gays, lésbicas, todo o povo que é defendido e cujos interesses são avançados pelos democratas, que não vão e votam, né? Ok. Mas se você pegar todo esse povo, né, eles são uma cota no balde, né, que seria o eleitorado branco, né, proletário americano, que não vota. Né? Eu acho que eu vi um número, né, algo em torno de 40, 47 milhões, né, da caipirada americana, essas pessoas que você descreveu, Gilberto, que não votam nas eleições. A vitória do Trump foi justamente trazer esse povo. Né? Ou seja, não foram os isentões que derrotaram a Hillary no contexto dos isentões do campo dela. Foram os isentões republicanos que, de repente, né, que sempre foram culturalmente, né, mais conservadores, e dessa vez se interessaram e dessa vez foram votar. Ele conseguiu ativar essa base. João, a sua opinião está muito próxima da do Michael Moore. Não sei se vocês leram esse texto que ele previu já em junho que o Trump ia ganhar. E o que ele diz é que uma das coisas que ele diz é qual o eleitor que estaria muito mais engajado, com muito mais vontade de acordar e ir até o local de votação e votar? É o eleitor do Trump. O eleitor da Hillary, ou pelo menos o eleitor tradicional dos democratas, estava decepcionado com a candidatura. Muitos deles preferiam o Bernie Sanders. Não iriam votar na Hillary. E mesmo que fosse, não seria aquele tipo de eleitor que ia levar outros 5 com ele para votar. Por outro lado, o do Trump levaria. Aí, mas só acrescentando também que não são só os isentões que não deixaram de votar e como que o discurso dele chegou muito longe, tem uma história muito significativa nesse texto do Michael Moore também, que é ele parece que ele estava fazendo um comício, não lembro em que estado, que tinha uma fábrica de alguma indústria automobilística que estava ameaçando se mudar para o México. E nesse discurso ele falou... O quê? Eu acho que é o Michigan. Pode que ser. Que é o estado do Michael Moore. Ah, então, pode ser. Então, e o que ele falou, o Trump, para os trabalhadores, para as pessoas que estão ouvindo ele? Que se a fábrica se mudasse, no dia seguinte ele colocaria um imposto de 35% para todos os carros importados do México. Que nunca, nunca vai acontecer. Jamais. Não, tudo bem. Nenhum congresso republicano vai aumentar o imposto, qualquer coisa. Não, tudo bem, mas você vê como que ele está fazendo um discurso que de protecionismo, tudo bem, mas que para aqueles trabalhadores ali que poderiam perder o emprego, soa muito forte. Então assim que ele vai trazendo essas pessoas, entendeu? Mas ele é o tipo de promessa que é tão irreal, né? Ele poderia dizer, se mudar a fábrica, eu vou te dar dinheiro pessoalmente, eu vou para sua casa, eu vou te fazer um misto quente para jantar. Isso ele podia fazer mesmo. Ou seja, são promessas tão irreais, né? São tão mentirosas, né? Que eu vou dizer uma coisa, Hillary não é uma política criativa o suficiente para poder mentir com esse... com essa intensidade, né? Ela mente também, mas ela conta mentiras mais pragmáticas, mentiras mais plausíveis. O Trump simplesmente fez promessas gigantescas e o povo acreditou. Ele delira. Mas, por exemplo, eu não sei se vocês viram isso. Vocês viram que no site do Trump, né, no palanque dele, na plataforma, as propostas da campanha, né, assim que a eleição dele foi confirmada, eles tiraram do site aquela parte lá das propostas dele dizendo para banir muçulmanos dos Estados Unidos. Ou seja, ele tirou. Ou seja, por quê? Porque ele sabe que ele não vai conseguir fazer isso. Então, muito bem. antes que o pessoal lembre, né, que disso aqui, ele já pode tirar e dizer, ah, mas até durante a eleição a gente percebeu que não era plausível isso. Não, até o último segundo eles manteram lá. Assim que viu que ele estava ganhando, ele tirou, né, do site dele. Ou seja, o Trump já está pedalando. Ele já está tentando voltar atrás das promessas dele, porque ele sabe que não vai conseguir cumprir o que ele prometeu. Eu só queria destacar aqui, estava até vendo aqui um mapa, né, dos Estados Unidos com os resultados eleitorais, um mapa coloridinho, azul e vermelho. E interessante notar o seguinte, a Hillary ela ganhou nas regiões mais urbanizadas, né, Califórnia, Nova York, os estados ali da Nova Inglaterra, né, New Hampshire. Acho que New Hampshire ela perdeu, mas Nova Jersey, enfim. Aqueles estados mais para a ponta mais urbanizada dos Estados Unidos. Enquanto o Trump, ele ganha nas áreas mais rurais, né? O sul dos Estados Unidos todo votou com ele. O Texas sempre vota no Partido Republicano, né? Aquilo ali, eu vou falar, mas o João vai achar ruim. O que eles chamam de cinturão da Bíblia, né? Toda aquela região ali, o meio-oeste e tal... ficou com o Trump. Então, assim, a gente percebe que o eleitor do Trump tem um perfil mais rural, né? A gente fala redneck, mas dá esses apelidos meio pejorativos, mas, na verdade, assim, é um percentual do eleitorado que o Trump sacou que estava subrepresentado, né? E o que é gozado é que o Partido Republicano, historicamente, ele defendeu os interesses mais conservadores em termos de comportamento, moral, etc., mas também mais pró-mercado, vamos dizer assim, né? Mais direita. E os democratas, a gente nem pode dizer que o Partido Democrata é de esquerda, na verdade, mas uma visão mais pró-pessoas, né? Pró-cidadão, pró-liberdades individuais, etc. Teoricamente, né, esse eleitor pobre que está desempregado, que está puto com o sistema, ele é um eleitor que, se a esquerda americana, que são os democratas, conseguisse passar o recado, conseguisse se comunicar com essas pessoas, elas teriam trazido esse tipo de eleitor para ela. Né, o eleitor que está abandonado pelo sistema americano. Né, eles comeram mosca, eles ficaram insistindo naquilo que deu certo com Obama, que deu certo com Clinton lá atrás, e deixou esse eleitorado cair nas mãos do Partido Republicano, que é justamente o partido que vai representar as empresas, os interesses do grande capital, que são contrários dessas pessoas. Então, o que vai acontecer ou o Trump realmente vai fazer igual o João está dizendo, pedalados, vai descumprir o que ele está prometendo, ou então ele vai fazer um governo... Então ele vai partir para o rumo certo, que a gente não sabe onde vai dar. E se ele realmente quiser fazer uma pergunta. Oi? Não, sobre o que vocês acham da afirmação de que a Clinton não é exatamente assim tão diferente do Trump, que afinal ela é imperialista. O Zizek disse não só que ela não é tão diferente, como ela é o verdadeiro perigo. Exatamente. Muito mais do que Mas ele é um cara... O Zizek é um acelerador. Vou massacrar essa palavra, né? Ele é um aceleracionista, né? Política do Zizek é quanto pior, melhor, porque aí o sistema tem colapso e vamos ter o comunismo. Então, claro que ele vai dizer vote no maníaco que vai pôr fogo no mundo, porque é isso que ele quer, pô. Não, mas não só isso. Até no artigo que o Duane mencionou, lá do Michael Moore, ele também falava isso. A questão é que os Estados Unidos ele não sobrevive sem o imperialismo. Né? Faz parte da política econômica americana, até porque o endividamento interno, né, americano já está no seu limite. Já está, se não me engano, está superando o PIB ou vai superar muito em breve. Aqui a gente chega a 67%, 70% do PIB, vira um colapso, todo mundo quer se matar, o esquerdista no paredão. Nos Estados Unidos, no Japão, por exemplo, o endividamento é quase 100% do PIB e o Japão já ultrapassou. E a salvação desse tipo de contas públicas é a exportação. Não tem como, você tem que buscar recurso fora para alimentar o sistema e fazer com que os capitalistas, principalmente, continuem tendo lucro. Mas o Trump, ele ganha com uma plataforma de justamente diminuir a presença dos Estados Unidos em outros países também, né? Porque ele quer proteger a economia interna, né? Ele, quer proteger, ele entra naquela gangorra, né? Eu faço protecionismo, deixo de negociar fora. Se eu não faço protecionismo, eu tenho que ser muito agressivo lá fora. E não tem mais condição de ser tão agressivo assim, talvez. Então, a situação hoje, a China é um player internacional em termos econômicos muito forte. A Rússia está, com o BRICS, está saindo da crise, está se fortalecendo. O único problema hoje, a questão, é petróleo. Caiu muito o preço do petróleo, das commodities em geral no mundo, e isso tira o poder de fogo desses países mais que antes tinha mais punch, né, para brigar. Now it's time for America to bind the wounds of division. Have to get together. To all Republicans and Democrats and Independents across this nation, I say it is time for us to come together as one united people. I pledge to every citizen of our land that I will be president for all Americans. And this is so important to me. Foi uma brincadeira, mas assim, saiu logo após a eleição do Trump e foi muito legal. Com Donald no poder, Mickey se mostra preocupado com o futuro da Disney. Pateta comemora. Tio Patinhas fica mais rico. E Zé Carioca é deportado. Eu achei fantástico. Não. Aqui, a questão da política externa, a diferença entre Trump e Hillary, eu acho que é a seguinte. Eu não acho que Trump é menos propenso a declarar guerra do que Hillary. Acho que a diferença é que, de certa maneira, a Hillary é, eu acho que, mais racional, né? Ela vai seguir essa política Obama de projeção de poder militar, né, a serviço, sim, de interesse financeiro, de posicionamento político, às vezes, do mundo. O Trump é muito mais propenso, por outro lado, a declarar guerra como um gesto de vingança. Teve atentado terrorista, vamos mandar lá soldados do país de origem e matar todo mundo. Né? Eu acho que, sim, Trump é menos intervencionista que Hillary. Sim, ele fala loucuras do tipo, vamos deixar de proteger os países da OTAN com armas nucleares, até que eles paguem pra gente um pouquinho, né? É literalmente uma afirmação mafiosa, né? A gente vai cobrar proteção dos nossos vizinhos aqui. Mas o Trump é menos intervencionista, mas eu não acho que ele é menos, né? Não acho menos provável, né, ele declarar guerra, né? Uma coisa que meio que me assusta é, imagina se o Trump é colocado na mesma situação que o Bush, que se tem um atentado terrorista do Estado Islâmico durante o governo dele, o que vocês acham que ele faz? Eu imagino uma reação tempestuosa, muito mais destrutiva, talvez. Esse é um cenário que me assusta. Mas assim, se for uma coisa da proporção do 8 de setembro, qualquer presidente declararia a guerra, né? Você não... Se for 10 pessoas em San Bernardino, tudo bem. Se for 30 pessoas atropeladas, que nem Paris, dá para aceitar isso ainda. 3 mil pessoas, né, derrubando o prédio mais alto do país, é loucura você imaginar que qualquer presidente, né, o mais pacifista que fosse, seria forçado a declarar guerra. Né? Mas o Trump faria uma guerra, eu acho, muito mais brutal e sanguinária que até o próprio Bush conseguiu fazer, o que é assustador. E tem uma coisa que a gente está deixando passar, e nas análises que eu também li, pouca gente comenta, que é a questão ambiental. Está tendo vários seminários de acordos de proteção, de mudança do clima e de menos degradação ambiental, e o Trump está pouco se lixando por isso. Eu acho que vai dar um impacto, porque o país que mais polui no mundo é os Estados Unidos. E ele está pouco se lixando por isso. E isso acho que vai dar um impacto no mundo meio preocupante. Trump é um dos caras que negam o aquecimento global, né? Ele diz que, na verdade, isso é invenção de cientista maluco que não tem aquecimento global, coisa nenhuma. Exatamente. A questão do Trump e a política... Aqui, Eu falei um pouco antes, né, que o Trump não vai fazer nada que ele prometeu. Tá aqui o que ele vai fazer. Ele vai fazer tudo que o Romney prometeu em 2012. Porque o presidente da Câmara dos Deputados é o candidato de vice-presidente do Romney, é o Paul Ryan. Né? É um dos políticos mais libertários dos Estados Unidos. Né? Os republicanos estão com o Senado na mão deles, eles estão com a Câmara dos Deputados na mão deles. Eles estão com o presidente que vai aprovar qualquer lei que eles passarem, e eles têm agora uma vaga na Suprema Corte, que deveria ter sido preenchida pelo Obama e agora vai ser preenchida pelo Trump. Ou seja, pense nas promessas, né, nas ameaças que eles faziam, né, em 2012. Né, proposta do Ryan de basicamente privatizar a aposentadoria, de trocar o sistema de saúde dos americanos mais velhos, né, que é um sistema de saúde que hoje tem financiamento público, e trocar isso para um sistema de vouchers, que você vai dar basicamente um livrinho de cupons para tratamento médico para pessoas mais velhas. Né? O Trump promete mais benefício e mais proteção ao eleitor mais pobre, mas ele está lá basicamente para assinar todas as leis que uma das câmaras políticas mais libertárias do planeta vai passar. Né? O presidente não passa leis, o legislativo passa. E os republicanos estão com domínio absoluto sobre a legislatura americana. Então, o que eles vão fazer? Eles vão fazer tudo que o Romney quis fazer e não pôde. É, o interessante aí é que algumas coisas que o Trump propõe, né? Igual falar, vou ajudar o mais pobre, mas é igual o discurso da direita aqui no Brasil. Não, não vou dar o peixe, vou ensinar a pescar. Quer dizer, ele propõe retomar os níveis de emprego e tal, mediante essas medidas protecionistas, né? Para melhorar os níveis de renda da população mais pobre. Agora, não vi na proposta dele, para ser sincero, não li a proposta dele, mas eu imagino que ele não tenha proposto, por exemplo, um programa de renda mínima, ou mesmo um programa do Obamacare lá, né, de saúde pública, também ele quer acabar com aquilo ali. Quer dizer, o discurso dele é o seguinte: olha, pobre, eu vou te dar um emprego para você trabalhar para nós, né, para os multibilionários da América, para você poder voltar a comprar suas coisas, mas não mais que isso, você vai continuar tendo que bancar sua saúde, você vai continuar tendo que pagar suas contas, não vou te dar Bolsa Família, não vou te dar nada. Você se vira aí, negão. Mais ou menos essa conversa. Isso mesmo. Não sei se vocês estão satisfeitos de falar do Trump. Eu só queria colocar mais um ponto aqui, do Trump, que se o tanto que a coisa dá volta e parece que algumas propostas que ele põe são de esquerda, né? Por exemplo, essa questão das medidas de protecionistas é uma bandeira da esquerda. A desmilitarização, quer dizer, ele tirar bases dos Estados Unidos lá no leste europeu, sei lá onde, falar assim, oh, se vira aí com a Rússia aí, não vou mais te dar segurança de graça. E deixar os caras se virar é meio que uma bandeira da esquerda também. Quer dizer, a esquerda americana, se um dia chegasse ao poder, também ia promover uma desmilitarização. Então é engraçado como é que as coisas dão volta, né? Ele é um radical da direita, mas algumas coisas são tem uma identidade com a esquerda. Sabe que eu queria falar uma coisa nesse sentido. Não, eu queria falar uma coisa nesse sentido, que eu ia puxar de quando o João falou de identidade. Tem um livro do... Eu até queria depois que a Mônica comentasse isso também. É um livro do Antônio Perucci, chama Ciladas da Diferença. E uma das teses do livro é que a esquerda passou a dar essa atenção à questão de identidade, só que essa questão de identidade ela tem um tratamento anterior, que é justamente da direita, da aristocracia. Quem que trabalhava com... operava esse conceito de identidade? Justamente a aristocracia, que posicionava as pessoas de acordo com a sua origem, com a sua situação, em determinados locais da sociedade. A esquerda começa a trabalhar essas questões de identidade e assim abre um espaço político para a direita. Antes, no segundo livro, né? E é verdade. A esquerda trabalhava com uma ideia de universalidade. A gente que era uma liberdade para todos, uma igualdade para todos, que fugia dessas diferenças parciais que formam as identidades. E agora, a esquerda teria perdido essa referência à universalidade e estaria jogando num campo que a direita tem um histórico muito mais longo. Então, a gente, ao mesmo tempo que a gente trabalha a questão da mulher, do negro, com os mesmos argumentos ou com uma tradição mais longa, a direita consegue tratar o mesmo com uma forma mais essencialista, mas na mesma direção de expulsar muçulmanos, de expulsar o estrangeiro, com a mesma questão de identidade. Eu não sei. Duane, a direita, ela escamoteia, né, o discurso que hierarquiza a diferença, né? Ela quer escamotear, quer esconder esse discurso, mas ele está presente, né? Porque toda vez que ela fala de diferença, ela sempre faz algum tipo de hierarquização, né? Privilegiando, obviamente. A diferença para a direita é essencialista, é uma questão de essência. Essencialista e hierarquizada, né? Em geral, né? A esquerda, ela ainda tem uma crítica muito dura contra a luta identitária, né? Justamente em nome dessa questão universalista. Só que hoje você vê o movimento negro, o feminismo e tudo mais, cansaram de esperar, né? Porque a revolução não vem, né? Que a esquerda fica prometendo o tempo inteiro e põe gente reformista no poder, que faz acordos pragmáticos e tudo mais, né? Na verdade, eu não sei se qualquer tipo de revolução é boa, né? Como alguns acreditam, mas... Eu sou o anti-revolução do Maquiavel, eu acho. Todo mundo gosta de revolução, exceto eu. Eu acho que a revolução, ela não pode ser capitaneada, ela tem que emergir, se para mim a validade dela está nisso. Mas, de qualquer forma, eles cansaram. E tem razão. Hoje eles lutam por um espaço dentro do sistema, não para revogar o sistema. E a esquerda está batendo ainda muito forte nesse pessoal. A esquerda não soube acolhê-los de uma forma a que eles possam adquirir voz, né? Não sabe ainda respeitar o local de fala deles, né? Mas quer que todo mundo aceite essa universalidade abstrata que, na maioria das vezes, é até um tanto eurocêntrica, sem que eles próprios percebam. Queria apontar um ponto, ele colocou essa questão da esquerda, a universalidade, mas eu fico pensando, às vezes, não é o contrário, se na verdade a esquerda não está muito concentrada nas identidades de cada um e aceite a pessoa diferente de você, ao invés de estar concentrada nessas outras questões econômicas, mais universais, na verdade. Porque o que eu vejo muito é um discurso sempre das minorias, na verdade. Eu não sei, tem isso também. A questão é, sei lá, eu não tenho autoridade nenhuma para falar disso, da experiência da minoria. Eu sou o clichê do opressor. Eu sou um homem branco, burguês, protestante, horrível de tudo. Então eu não quero me colocar aqui como grande explicador da situação. Você é o culpado de todos os males da humanidade, João. Exatamente, exatamente. Mas... A trajetória que os democratas, por exemplo, né, tomaram nessas questões de luta de identidade, né, eles estão, eu acho, né, meio que... Como é que eu posso colocar isso aqui agora de uma maneira que não é indelicada? Né? Eles estão sendo derrotados por suas vitórias, no sentido de que não restam muitos grandes avanços históricos e épicos na luta contra a injustiça, nos termos que eles estão dispostos a lutar. Por exemplo... onde as pessoas são, de fato, brutalizadas, né, por serem minorias. Está, né, na esfera econômica. Né? A pessoa que é negra, gay, trans, imigrante mexicano ou muçulmano, o problema dele não é que tenha a Ku Klux Klan linchando ele na rua. O problema dele não é que agora o restaurante se nega a servir ele. O problema é que ele é pobre, que ele é desempregado, que ele não tem casa, que ele sofre pressões no trabalho. E chegamos num ponto que não dá para fugir da distribuição econômica, isso que você está falando. Exatamente isso, exatamente isso. E agora com o Obama, tem grandes avanços, casamento gay, agora os gays podem servir no exército abertamente, e banheiro trans e tudo mais. Né? Isso é tudo bom, isso tudo é ótimo, sou 100% a favor de todas essas coisas. Só que a Hillary se coloca, né, na posição... da candidata dessas minorias, né? Eu sou a voz de vocês porque sou a favor de banheiro trans, eu sou a candidata de vocês porque sou a favor do casamento gay, né? Ao que a gente pode dizer, e daí? O Trump também é. Né? Os grandes avanços que os democratas fizeram no passado Isso tudo é ótimo, mas isso não vai prender a minoria, o voto da minoria a eles. Porque no fim das contas, né, onde as minorias estão doendo de fato, é nessa questão econômica. Né? O que está massacrando eles é essa questão econômica. E é uma questão que, para ser resolvida, né, os democratas vão ter que ir mais à esquerda do que eles têm se mostrado dispostos a ir. O Bernie Sanders estava disposto a ir mais à esquerda e ajudar as minorias nesse ponto. Né? E ele não está. E vemos o que dá. Ela perde. Mas ele ter chegado tão longe já é um sinal de alguma mudança fundamental ali nos Estados Unidos. Né? Puta, mas é muito irônico isso. Né? O Sanders ter chegado tão longe e, de repente, o Trump é eleito, cara. É, realmente. Pois é. É verdade. Tenho mais uma questão, que é a questão do apesar da mídia, né? Que aconteceu aqui no Brasil, aconteceu lá também. Apesar da mídia bater um monte no Trump e no Crivella, por exemplo, ainda assim eles ganharam. Gente, eu achava que a mídia era essa máquina perfeita de lavagem cerebral e tudo que a Veja disser, ela automaticamente manipula a mente das pessoas e todo mundo acredita. E é por isso que teve golpe no Brasil. Não, isso é só quando funciona. Quando funciona, é assim, gente. Sei lá, esse meme da mídia golpista, né? A mídia tem poder? Tem, né? Mas a mídia não é onipotente. E essa ideia de que é só a mídia gritar que as coisas acontecem, né? Veja o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Nunca, né? O PT foi tão... teve oposição da mídia no nível que o Trump teve, né? Trump teve a mídia mais poderosa do planeta voltar todos os canhões contra ele. Mas ele não tem a Fox News, que eles têm lá a favor dele, não? A mídia é outra conservadora lá? Mas rapaz, é pouco, né? A Sarah Palin também tinha. E tem! Né? É. Tem, mas não tem discutir dessa maneira, né? Até que, mesmo sendo grande, né? Se você considerar o tamanho da mídia como um todo, né? Seria, por exemplo, como aqui no Brasil, todos os canais, exceto a Multishow, falaram mal do PT. Mas os esquerdistas também tem uma opção. Olha a Multishow aí apoiando, né? Não tem comparação. Não tem. Mas sabe o que eu acho? Também o caráter da mídia mudou. Antigamente, as pessoas se informavam principalmente pelos jornais, principalmente pelas revistas, principalmente pela televisão, e se esses meios se alinhassem, o impacto era devastador. Porque todo mundo estava prestando atenção no mesmo ponto. Agora, mesmo que a New Yorker faça um editorial apoiando a campanha da Hillary, quem se informa pela New Yorker? Quem que vai procurar essas informações lá e não nos 200 outros sites pró-Trump que colocam informações no Facebook? Ou, e tem a questão das mídias sociais também, né? Isso muda o cenário. Eu estava comentando outro dia, desculpa, João, por que que o Trump consegue mentir tão facilmente, tão flexivelmente? Na timeline passou um vídeo em que ele mentia e era desmentido. Mentira, desmentido, mentira, desmentido. Numa sequência enorme, acho que eram 10 minutos de mentiras e desmentidos. Por que que ele não é possível que ele não saiba que isso acontece, que alguém vai fazer um vídeo, que alguém esteja gravando? Ele sabe. Só que ele sabe também que ele falou uma coisa num canal que vai impactar tais pessoas, que esse desmentido vai percorrer outros canais e não vai afetar as pessoas que ele afetou. Então, se você sabe manejar, se ele está falando para 30 canais que percorrem o Facebook, ou percorrem, que chegam no eleitorado dele, esse eleitorado vai estar nessa bolha, que é esse termo da moda, não vai ver o desmentido, não vai ver o editorial da New Yorker, não vai ser atingido por nada que contraria o que ele falou, e ele vai crescendo. Mas, então, no Brasil, o que aconteceu foi que as redes sociais foram incompetentes? No Brasil... O Brasil, as redes sociais... Olha, o MBL se criou nas redes sociais. Sim. Revoltados online. Depende do interesse de quem está fazendo publicação na rede social, né? Para nós... Não, eu sei. A de esquerda, né? O que eu quero dizer. A de esquerda. Outro dia publicaram um texto aí dizendo que a esquerda é ruim de internet. Talvez. O problema é que a esquerda é chata. Posta aí no YouTube. Sabe o que é a esquerda? A esquerda, ela... Tá, tudo bem. Pode ser que seja chata, mas é que... É difícil, né? Por exemplo, até a esquerda identitária, você começa, ela já parte de um certo aprendizado, de um certo vocabulário, que é difícil transmitir. É muito fácil você passar uma mensagem odeio os muçulmanos. É muito claro, você sabe o que você tem que fazer, você essa sabe coisa... que são os muçulmanos. Como é que a direita às vezes se manifesta? Como é que a direita se manifesta na internet? É Twitter, é meme, é coisinha no Facebook, é vídeo, coisa assim. Como é que a esquerda faz, trabalha a rede social? Testão. Pessoal, preparei o textão agora, deixa eu ler meu manifesto pra vocês aqui. Isso é usar a rede social de maneira errada, pelo amor de Deus. É foda, é verdade. É, pois é, mas como lidar, né? Porque são temas difíceis mesmo. Vou fazer um comentário aqui, Duane, por favor. Eu penso, né, vocês jornalistas, acho que talvez tenham uma visão até muito melhor do que a minha nesse sentido. Mas assim, eu vejo a nossa imprensa majoritariamente liberal, né? Como há nos Estados Unidos também. Há veículos de grande circulação mais conservador e tal, mas majoritariamente me parece ser liberal. Quem disputa o eleitorado pobre, despossuído, né, é justamente o conservador, populista e a esquerda. E o liberal, ele está formando opinião, está querendo influenciar, está não sei o quê. No fim, aonde o cara aperta para o pobre mesmo, vai ser no discurso da esquerda ou no discurso conservador. Historicamente, isso a gente vê entre o marxismo e o fascismo, a disputa deles. É ali, nesses dois discursos, que o cara que não tem nada, ele vai se comover e vai aderir, vai se engajar. E também assim, até melhorar a sua situação. Daqui a pouco, melhorou a situação, vira liberal também. É, isso que você falou está certíssimo e é altamente preocupante. Verdade. A gente falou das eleições, falou dessa questão da esquerda hoje. Aí tem uma interpretação desses movimentos que é muito comum hoje em dia, que é a da tal onda conservadora, que não atingiu só o Brasil, como está atingindo a América Latina. O João se citou vários países também onde estão despontando políticos de direita. Ano que vem parece que vai ter eleição na França e talvez o Le Pen ganhe. Vocês acham que existe de fato... Vocês acham de fato que existe uma onda conservadora que eles se organizaram e estão voltando? Ou não. É um erro de ótica? Não é uma onda conservadora. É uma onda de direita. De direita certamente é. Né? Conservadora não é. Eu acho que a gente tem que fazer uma distinção, né, entre o conservadorismo enquanto disposição política e a direita e ultradireita, de fato. Uma onda reacionária, talvez, João? Talvez melhor, né? Mas até falar reacionária, né? Ela é, em alguns aspectos, reacionária, mas em outros aspectos ela é bem futurista, né? Você pega, por exemplo, os neo-reacionários, né? Que são basicamente monarquistas, mas que vão agora tentar interpretar o Estado como uma mega corporação privatizada. Né? Em outras palavras, eles... querem um retorno ao feudalismo, só que no século XXI, feudalismo vai ser basicamente uma empresa, né, em que a cidadania é medida em termos de ações, né, que você tem dentro dessa empresa. Então, eles são reacionários, mas eles são reacionários altamente avançados, né, e francamente, eles me assustam um pouco. Né. Eu não tenho... Especialistas em expropriação mesmo, né? Eles avançam historicamente, tecnologicamente, justamente nas técnicas de melhor geração e retenção de recursos. Eles geram com o empreendedorismo e retêm o máximo possível, ficando cada vez menos para o restante das pessoas. Né? E isso não mudou nada do feudalismo para cá, só mudou as técnicas. Né? E é uma coisa interessante também que eu vejo, que é o seguinte. Eu acho... que essa onda conservadora de direita foi um erro de percurso, Né? Ela tem, a gente pode dizer que é conservadora. Eu tenho muito medo de 2018 o Bolsonaro mudar as porcentagens dele de intenção. Eu acho que ele não tem condições, não, viu? Ele não se elege. É, muito, pois é, ano passado eu estava falando isso do Trump. Não, mas é diferente. O Trump tem muito dinheiro. Hoje eu ouvi falar o Trump usou nada do dinheiro dele, Duane. Como não? O povo tava criticando, o povo tava rindo dele mês passado. Ah, o Trump só deu 10 milhões pra própria campanha, ele não era bilionário. Ele foi esperto, ele usou mídia de graça que estavam dando pra ele nos jornais. Né? Eu acho que o Bolsonaro não precisa ter muito dinheiro pra poder ser presidente. A polêmica traz visibilidade. Ele ficando o tempo inteiro na mídia, ele deu uma sumidinha aí, né? Mas ele ficando o tempo inteiro na mídia, é só capitaliza a coisa pra ele. Né? Justamente por causa desse discurso direto que vocês falaram aí, né? É um discurso direto, que faz a emoção das pessoas, ele vai onde o calo está apertando, e a pessoa não quer saber da explicação racional, ela quer uma solução para o problema dela. Ah, então, pegando um gancho nisso que você falou, eu acho, eu tenho uma interpretação bem simples sobre isso. Eu acho que sempre que há crise econômica, as coisas ficam meio estranhas e as pessoas querem soluções simplistas. É isso. Eu acho que houve uma... Na verdade, a estratégia foi liberal. Tá? Eu acho assim que o MBL veio para cá, foi financiado, o Instituto Milênio, o Irmãos Koch, houve toda uma parafernália para fazer toda uma rede de contatos. Eles treinam facilitadores, tem gente infiltrada em tudo quanto é lugar, fazendo cabeça, pegando... coisa que a esquerda militante fazia antes, os liberais fizeram. Fórum de São Paulo! Não, você tem, não, o Gilberto, você tem muita razão. É, até meu certo incômodo com essa coisa de onda conservadora é que parece que é uma coisa repentina. Só que é uma coisa que tem sido construída há muito tempo. Eu estou tentando entender ainda, Duane, como é que modulou para o conservadorismo. É, porque toda a estratégia que eu assisti, desde a época que eu ria pra caramba do Olavo de Carvalho, daí depois eu comecei a levar a sério, falei, porra, peraí. O pessoal tá levando a sério esse cara, é, que eu tô dando risada. Ele juntou gente. Me surpreendeu, porque eu tava risado. Eu falei, não é possível que esses caras estão falando essas coisas. Aí eu comecei a ficar preocupado. Mas é toda uma estratégia, foi muito liberal, foi muito de mercado, sempre falando de mercado e tal. E eu acho que o conservadorismo que tá virando uma tendência mais forte aí, inclusive conquistando o poder... É nacionalista da Itália. Eu acho que foi um efeito colateral que eu acho que nem os liberais previam, viu? Não, eu vou dizer... Como liberal, eu posso concordar inteiramente com isso aí. É a ideia de que, de certa maneira, por exemplo, né, eu acho que... Aqui está o problema. O liberalismo tentou agora, vamos financiar, fazer mobilização, vamos atrair o povo para o nosso lado. Só que o povo não quer liberalismo econômico. O povo quer bandido morto. O povo quer fora imigrante. O povo quer, né, o que o povo sempre quis. Mas tem uma questão econômica aí, viu, João? Que a percepção do tanto conservador quanto a esquerda, historicamente, não vou dizer de todo o pensamento de esquerda, né? Porque eu sou um libertarianista, um libertário de esquerda, né? Libertarianista, não. Um libertário de esquerda. Mas a esquerda, historicamente, ela tende ao estatismo, essa proteção do Estado e tudo mais. E é onde se aproxima do conservadorismo, que ele também é protecionista. Ele tem um Estado forte, ele gosta disso. Né? Ele gosta para questões morais e defesa, né? Mas não para questões econômicas. Então, dá uma olhada nesse cenário. No caso do regime militar brasileiro, também por questões econômicas. Não, é isso que eu tô falando, okay. A questão econômica. Porque o pobre vê o discurso do liberal e fala, porra, quer dizer, a minha situação, a relação capital e trabalho é absolutamente desigual. E os caras estão falando que se trata de trocas voluntárias. Esse é o discurso deles, né? Que é troca voluntária. Você arruma emprego, é como se você arrumasse emprego se quiser. Você pode negociar livremente com o seu patrão. Esse é o discurso deles. O cara sabe que isso aí é mentira. É mentira, é discurso. Para onde ele vai? Se a esquerda está absolutamente demonizada. O conservador, que mesmo que ele não vá cumprir, ele fala, não, eu vou te proteger, seu emprego vai estar garantido, pode ficar tranquilo, não sei o quê. É complicado isso aí. O que eu estou vendo é o seguinte, né? Você pode pensar, pode ter sido os irmãos Koch, Instituto Liberal e outros que plantaram e regaram, né? Vai ser o Bolsonaro que vai colher. Todo benefício eleitoral que movimentos liberais, né, poderiam ter ganho, eles não vão ganhar. O futuro da direita é nacionalista. O futuro da direita, pelo menos nos próximos 20, 30 anos, né, é mais assustador. O que eu acho do Bolsonaro é que ele não tem capacidade política para ser candidato. Ele não é que nem o Trump, não tem... Porque o Trump pode ser o canalha que é, mas ele tem uma força, né? Ele tem uma personalidade forte e bem convicta, que foi até contra o próprio Partido Republicano. Agora, o Bolsonaro, eu não sei se ele tem essa intensidade. De todo modo... Mas o Collor também não era ninguém, né? Mas o Collor tinha a mídia... Ali era um tempo em que a mídia alinhada fazia presidentes muito mais facilmente. O Collor tem simpatia, mas né? Mas o povo que segue ele adora ele, pô. O povo idolatra mas, ele. Mas será que consegue se expandir tanto assim? Mas eu ia colocar que é possível mesmo. Eu tava lendo que o Trump, uma outra coisa que fez ele ganhar é que as pessoas se sentiam nele, era uma coisa de você não precisa nem gostar de mim, só que eu vou estar lá e eu vou ser uma arma na sua mão. O Trump como uma arma da mão desse eleitor lá no, na presidência, uma pessoa que faria as coisas que tinham que ser feitas, porque você vê que ele não, você, ele aparenta essa coisa sem controle. E pode ser que o Bolsonaro ganhe exatamente pelo mesmo motivo. Aí, o que, que eu pensei a partir disso? Que a nossa única defesa quando a gente pensa no Trump descontrolado é acreditar que quando ele chegar lá ele vai ser contido pela situação de presidência e não vai fazer nada. Então, a gente, na verdade, cai na mesma coisa. Se essas pessoas que votaram nele acreditam que a situação de presidência é uma situação onde ninguém faz nada, porque ela é controlada por outros poderes, e por isso elas votam no Trump, porque ele é descontrolado e ele vai fazer alguma coisa de fato. A gente concorda com esse diagnóstico. Chegando lá, ele não vai poder fazer nada. Só que a gente vota na Hillary. Vocês entenderam o que eu estou querendo falar? A gente tem o mesmo diagnóstico de esgotamento da política, só que discorda que ele é uma solução. Aqui está a questão. No caso da Hillary, por exemplo, os democratas perderam, né, a chance de reconquistar o Senado e perderam a eleição presidencial. Mas se a Hillary tivesse sido eleita, só que o Senado ficasse na mão dos republicanos, né, ela teria conseguido fazer absolutamente nada. Né? Ou seja, a gente vota na Hillary, sim, mas eles votam sabendo que o voto para Hillary sem o voto no Senado vale nada. Mas eu Obama... Obama enfrentou e conseguiu, né? A questão do Obama é que o Trump é para os republicanos, para a base republicana, o que o Obama foi para os democratas, né? Aquele candidato que é o que nos representa, finalmente alguém que pode falar a verdade e destruir interesses, né? Pense em toda a esquerda americana anti-guerra, né? Que chorou de alegria ao ver o Obama chegar à presidência. O mesmo Obama que ganhou o prêmio Nobel no começo, né? Hoje, a gente olha para trás e vê que é uma piada. Obama adora mandar um drone lá matar pessoas, para matar os cidadãos americanos, para gravar a conversa e tudo mais. Obama é tão intervencionista e tão afoito, né? Como qualquer outro, né, político. E pessoas vão, eu acho, né, ter essa mesma desilusão na hora com o Trump. Trump vai ser visto daqui a 4, 8 anos, como Obama é visto hoje, né, pela sua base. Me desculpa, né? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Ele só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? Só assim. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Tudo quanto é guerra, morre inocente. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. Pô, parte logo para a ditadura. Que, na verdade, o Bolsonaro ele não tem nada de nacionalista. Tipo, ele é mais moralista, dos costumes. Porque, no fim, ele também vota para votar, para vender o pré-sal, entendeu? Eu acho que ele... Não. Ele não é um protecionista, realmente. Não. E nem assim, então, ele colocou bomba no exército. Ele nem é uma pessoa que defende assim, a autoridade. Ele tem um verniz, né, de nacionalista. Assim. Ele tem aquela capinha de... A imagem que se vende é o cara que vai defender o Brasil, honra a pátria e tal. Mas ele é moralista. É. Porque eu acabei de consultar o voto dele. Ele votou sim pela venda do pré-sal. Claro. Mas ele é uma figura, eu acho que assim, muito caricata, né? Ele assumiu, dos tempos para cá, um discurso mais liberal, mas eu vejo ele basicamente como um oportunista. Ele vai assumir o discurso que vai ganhar a eleição. É, talvez eu quero dizer, se eu ainda fosse uma direita nacionalista, talvez não fosse tão mal, entendeu? A gente foi uma direita moralista e pró-imperialista. É, a questão é que o Brasil... Ou seja, não é bem direita, não sei o que é, tipo, monstruosidade. É, pelo que vocês estão falando, eu tô até pensando que é capaz que a direita abandone o Bolsonaro a meio caminho, porque ele não vai ser o liberal que o MBL quer, não vai ser o nacionalista, que talvez alguma força próxima do exército queira. Eu não sei se ele é a direita que alguém, talvez, por ser a única opção... E foi o que aconteceu com o Trump também, né? Não queriam nomear ele. É mais provável que o pessoal... É. É, pois é. Muito difícil saber. Eu, se fosse apostar hoje, dizia que ele não ganhava. O problema é que está sendo assim, as pessoas estão apaixonadamente militando a favor do cara. É tão pouco. Até nos grupos, assim, se você vê esses grupos de política, de submundo de internet, meia dúzia, 3 de 10 posts, 5 são ridicularizados pelas outras pessoas do grupo. Eu acho que ele tem ali alguma persuasão, mas ainda não conseguiu se massificar. E se ele não fizer alguma coisa que consiga projetar ele para muito mais gente, ele não consegue a candidatura. Pode, a candidatura ele consegue, né? Mas não consegue se projetar tão longe assim. Se eu fosse apostar, ele não ganha, e quem vai ser presidente será o nosso querido Alckmin. Eu também apostaria nisso. Vamos terminar respondendo a questão que você levantou agora, né? Bolsonaro, tem chance ou não? Cada um dá a sua resposta rapidinho, né? Você disse, Dori, que não tem. Meu voto é que sim. Meu voto não é pro Bolsonaro, mas eu acho que sim, o Bolsonaro tem chance de ganhar. João, deixa eu partir da sua ideia. A partir das coisas que a gente conversou aqui, é a eleição do Trump, essa onda conservadora, ou direitista, ou reacionária, essa derrocada, essa dificuldade da esquerda de comunicar suas pautas, a partir desse cenário, como é que vocês projetam 2018? O Bolsonaro, não sei se chega a elegê-lo, mas favorece muito. Bom, eu acho que não, que ele não ganha, mas a gente vai ter um Alckmin, como o Dani colocou, que é alguém mais... que eu acho que ele tem mais chance de ganhar a opinião popular. O Bolsonaro, eu acho ele muito extremo e acho que ele não consegue tanta gente assim. Eu acho que a tendência para 2018 é você ter um segundo turno entre, vamos dizer assim, um político tradicional do PMDB ou do PSDB, aí pode ser um Alckmin, sei lá, talvez até o Aécio, alguma catástrofe desse tamanho aí. E do outro lado, um populista, um cara tipo Bolsonaro, então um líder religioso, sei lá, um Malafaia, pensar uma figura assim, que vai ser um outsider, né? Que vai ser a pessoa que vai chegar de fora para tentar. Vai ter assim, um tradicional conservador, né? E um populista de fora, igual o Trump. Eu acho que a gente vai caminhar para um cenário parecido. Nicolas, tô curioso, Nicolas. Entre Alckmin e Bolsonaro, em quem você vota? Deus me livre. Sério? Olha, eu vou lá e voto duas vezes. Eu voto no Alckmin. Com uma dor na consciência, mas para não... Sim. Pra evitar o pior. Dúvida, pelo amor de Deus, gente. Olha, mas peraí, nós estamos partindo do pressuposto que a esquerda não vai fazer nada, né? Vai continuar nessa pasmaceira catatônica com tudo que está acontecendo. Mas eu acho que tem coisas aí para acontecer, tá? Até o... Não, uma ou duas vezes eu vi o nome do Ciro como uma grande coalizão de esquerda para ele encabeçar. Vocês já ouviram falar disso? Eu vi algum burburinho de que o Ciro podia ser candidato e gente falando muito empolgada Facebook, dele. Né, no post que você fez, a esquerda está numa orgia de recriminação mútua, né, entre suas facções, de um jeito que eu nunca vi antes. Né? Parece que todo mundo tem uma teoria particular sobre por que tudo deu errado. E eles estão fazendo como se fosse uma autópsia, né, ao vivo em si mesmos. Eu acho que a esquerda tem como se juntar, mas ela vai ter que fazer isso, né, tendo que maneirar, né, tendo que apressar logo esse processo de dissecção ao vivo. Eu acho que não vai se juntar. Não, uma geração é muito. Acho que demora uma geração para a esquerda conseguir um alinhamento. 10 anos. Para 2018 eu não vejo muita mudança na esquerda, não. Logicamente vão sair com a candidatura, vai ter uma tentativa de fazer uma frente ampla, mas as próprias divisões dentro da esquerda, eu acho que vai ficar no primeiro turno. Que cenário, gente. Agora eu vou dormir, vou deitar na minha cama. Legal você. Que cenário. Gente, ninguém vai pular do prédio, não, pelo amor de Deus. Bom, é... Não, ninguém, porque tem que fazer outro podcast depois. Então, muito bem, esse foi o primeiro podcast da Maquiavel. A gente espera que o som não tenha ficado pavoroso. E até a próxima.